LS, desloca do Quero 90, Azul, Magana 33. Completa final, Torre 18, décimo 95. 18, 95, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, Azul 9133, estabilizado LS. Boa noite, 9133, é espaço interno. Camarete. Solo aos 4-2, livre à direita, solo 1-2, um decimal 9. 2-1-9, à direita, gol 1-6-4. Externo em baixa checada, aguardando a liberação, 9-1-3-3. Vento 080 graus com 7-9, altímetro no 0 no 3, livre pouso 1 no 0. Tem livre pouso agora na 1-0, Azul 9-1-3-3. Pronto para o ataque, seu gol, 1805, 64 a bordo, 2h40, Zena Mateo. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 95, o ajuste 1-0-1-3, tem um bom voo, gol 1805. Direita Índia, ponto de espera 2-9-5, 1-0-1-5, obrigado, contrabando, 1-0-1-5. 1-6-4-3, prossegue Alfa e Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 3, voo 1-6-4-3. Navio no controle Salvador sem identificação, desça para o nível 050 na chegada bom, ajuste o altímetro no 0 no 4. Chegada bom, 050 no 0 no 4, vai ser. Boa noite, 905, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, 805. solo, boa noite, Azul 9133, Libra 1. Azul 9133, boa noite. Taxia via Alfa Juliette, pátio 3, remota 04. Alfa Juliette, pátio 3, remota 04, 9133. Livre decolar da 1-0, vento 080 graus, com meia dúzia de nós. Livre decolar de 1-0, 1-8-0-5. Decolado aos 48, controle 120, decima 8, bom voo. 1208, até. Acione identificação. 1805, troque código transponder para 5142, suba para o nível 370 na saída Puca, transponder na Zipar. 5142, 370 na Zipar. A saída paga foi a PUC inicialmente. Saída PUC é transição de passo. Oi, tio. 3891, após monstro, pode seguir na descida? Não, 3891, desça para 2000 pés, está autorizado a sinal do procedimento LSX2, permanece altímetro no 0 no 4, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, 2000 pés, 3891. Gol no 805, chama agora o centro Recife, 125, decimal 45, alterna 133, decimal 65. Recife, 125, 45, 33, 65, até. Certo. 3891 interceptando o ILS com o campo à vista. 3891 no completo final, torre 118, décimo 95. 895. Salvador, boa noite, TAM 3852, informação alta, autorização para Maceió. Salvador, boa noite, TAM 3891 no ILS da 10. Trem baixo checado. Boa noite, 3891, livre pouso na 10, vento 080 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10 no 3. 1013, está livre pouso na 10, TAM 3891. 4-4 Maceió, nível voo 330, conforme rota do plano. Primeiro dia, instrumento 58, depois compositor, água, DTC, Maceió. Decola 1-0, primeira coisa, esquerda, saída, descida, saída, pública, transmissão, Aracaju. 1-2-0-8, opera o motor de lado, 5-1-4-4, responde. Correto, 5144, portão 62, chama pronto, TAM 3152. Chamada pronta, 3891 no solo 02, livre à direita, solo 121 decimal 9. 219. Boa noite, TAM 3891, lembrou? 3891, boa noite. Taxi via Alfa e Juliette até o portão 02. Alfa e Juliette para o 2 do TAM 3891, obrigado, boa noite. autorizado, TAN 3152, chama pronto para o táxi. Autorizado contra ataque, TAN identificação, desça para o nível 050 na chegada a Mare, ajuste de altímetro 1-0-3. 1-3, tem um bom voo, TAN 3-1-5-2. Voo no 714, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 060 na chegada Mário. Ajuste altímetro 1093. Torre Salvador, até 3152. Até 3152, pronto. Linha decola da 10, vento 080 graus com meia dúzia de nós. Azul 4062 autorizado a final do procedimento LS Expedition no 0. Desça para 2 no pés, altímetro 10 no 3, reporte estabilizado. 2 no 0 no 3, reporte estabilizado, 4060. Gol no 7 no 4, autorizado 3 no pés, altímetro no 0, 1 no 3. Para 3 mil, 2, decolada 1197, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado. Controle, muito bom, boa noite, Altar 3152. São 3152, contato radar na decolar, estou para o nível 330 na saída da PUCA, transição Caju. 330 na PUCA Caju, o TAR 3152. Buenas noches, Europa, Tiro y Ford. Europa 084 to Madrid, flight level 370, ready to copy. Yeah, ready to copy, Europa. Europa 084, cleared to Madrid, flight level 370, via Uniform Whisk 5H until Romeo Echo Charlie, after upper Romeo 551. Until Bugatti, after Bugatti conform your flight plan route, departure from runway 10 after left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, and Aru transition, Alpha Romeo Uniform transition. Salvador departure frequency 120.8, Squawk 5140, Europa 084. Okay, clear to Madrid, flight level 370, Whiskey 58, Recife. Okay, next is not copied that after the departure, runway 10, left turn to Puka, departure Aracaju, 1208 for departure frequency, 5140 next hook. Okay, the route will be upper Whiskey 58 until Recife, after upper Romeo 551. Until Bravo Uniform Golf Alpha Tango Bugatti, and after according flight plan route. Per Romeo 550 and Bugatti, Europa 84. Coming back right for pushback and start gate 10, Europa 084. Então 3152, chama agora Centro Recife, 125, decimal 45. Alterna, 133 decimal 65. Recife 12545, alternando 3365, TAN 3152. Sétimo 4, está autorizado a final do procedimento em LF X-Ray, dessa para 2, meu pai. Reporte estabilizado. Sim, desce para 2000, está lindo a final da X-Ray, vai, já está estabilizado. Estabilizado, visual 4 pista, azul 4062. Azul 4062, completa a final, torre 118, decimal 95. 295, logo. Certo. Torre Salvador, boa noite, azul 4062. Ativo. Fiat, reporte embaixo travado, azul 4062. Porta Nath. 0 na chegada, Mari. Ajuste o altímetro no 013. Autorizado. Baixo travado, 4062. 20 livre pouso na 1-0, vento 070 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na 1-0, azul 4062. 62, solo aos 27, livra direita, solo 12, um decimal 9. Direita 29, 4062. Completa final, torre 118, décima 9, sim. Completa, chama 118, décima 9. Azul 4062, boa noite. Tá via Alfa e Juliette até o pátio 3, remota 08. Alfa e Juliette, pátio 3, qual é a posição? Remota 08. Rota 08, 4062. Gol no 606, está autorizado a final do procedimento LS concluído, está para 2 no pé, altímetro 1003, reporte estabilizado. 2.0003, reporte estabilizado, gol no 9606. Pete no 4, livre pouso na 10, vento 070 graus com 79, altímetro 1003. Livre pouso no 10, 1003, altímetro 1073. Boa noite, 96, controle Salvador, zona identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste o altímetro no 013. Confirme Mari 1032, 302, 302, 302, 302, 302, 302, 302, 302, 302, 302. Uno 994, boa noite. Está autorizado para Maceió, o nível é o 350, via Peruísque 58 até Orágua, após direto Maceió. Decolagem pista 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru. O controle Salvador em 120, decimal 8, aciona 5160, gol 1994. Autorizado Maceió, 350, Peruísque 58, Orágua, direto Maceió. Recordo 10, curva esquerda, Pucaru, 208, controle 5160, transponder, gol 994. Cotejamento correto, portão 03, chama pronto, gol no 994. Chama, muito bem, boa. Obrigado. 4, solo 32, livre à direita, solo 12, um decimal 9. 1219. 714, livrando. Gol no 714, boa noite, taxia via Alfa e Juliette, portão 08. Via Alfa e Juliette, portão 08. Europa 084, to Madrid, San 10, full start. Roger, stand by, Europa 084. Any much today? How much today may we expect? Okay, Europa 084, 30 seconds, please. What do you mean with 307? Europa 084, coordinate with your ground staff and come back right for taxi, being gate 08. We push being gate 08, do you mean? Affirmative, sir. Make the push back and tow the aircraft into the AB in gate 08. There, come back right for taxi. So, clear push start till the wing stand 08, correct? Just start up your engine AB in gate 08. Okay, push clear to start the engine Sabin gate 08, Europa 84. Boa noite, 96, está autorizado a final do procedimento LSX-Way, está para 2.000 pés, altímetro 1093, reporte estabilizado. 2.003, reporte estabilizado, LSX-Way, 1.0, boa noite, 96. Controle com 1.006, estabilizado na final do LS. Torre 1.18.95. 1.895.606. Salvador, gol 1606, estabilizado na final dele, é 5, vai sair de Salvador. Gol 1606, livre pouso na 1-0, vento 070 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na 1-0, 1-0 no 3, gol 1606.